ZYL258. Rádio Manhuaçu AM 710. Uma nova emoção no ar. Horário brasileiro de verão, 5 horas e 2 minutos. Neste horário, a Rádio Manhuaçu apresenta a beleza, a poesia, a música de nossa gente. Canta Sertão, saudade e recordação. No ar, Canta Sertão. Alô, alô, gente amiga, família sertaneja. Uma boa tarde a todos. Estamos aí, chegando de novo com o Canta Sertão. Irmão Zanetti. Você ouvinte que está com dores musculares, lombares e reumáticas, má circulação nas pernas e nas articulações, você que não consegue descansar à noite, tem dor na coluna e joelho inchado, você tem que conhecer o creme São Raizeiro, um produto natural que possui confrei, arnica, própolis, algas marinhas, castanha da Índia e ginkgo biloba. Tá com dor? Tá com algum tipo de inflamação? Creme São Raizeiro. Em Reduto na farmácia Redo Farma e em Manhuaçu na drogaria Coqueiro. Vamos conhecer e aprender uma missão de amor. Padre Júlio Maria de Lombardi. 1878-1978, centenário de nascimento do padre Júlio Maria de Lombardi. 7 de janeiro, nasce em Waregem, na Bélgica. 1894-1901, irmão Optato Maria, missionário na África. 13 de junho de 1908, ordena-se sacerdote em Grave, na Holanda, pela Congregação da Sagrada Família. Uma missão de amor, Padre Júlio Maria de Lombardi. De segunda a sábado, caminho, verdade e vida, reflexão e a palavra de Deus no rádio. Produtor rural, na hora de comprar seu secador de café, procure quem realmente tem bom preço e assistência técnica na montagem durante a safra. Secador Paline Alves é com a Santiago. Representante comercial Amarildo Lacerda, na saída para o Coqueiro Rural. Telefones 3331-1675, 9964-8583 ou 8424-1009. Santiago, a parceira do produtor rural. Atenção, aposentados e pensionistas da Previdência Social. O INSS aumentou o prazo de crédito consignado e o seu limite de empréstimo também aumentou. Passe ainda hoje em uma das lojas da Portal Financeira e confira. Em Manhuaçu, Rua Reverendo Antônio Godoy, 83, no centro, e Avenida Salim Nassif, na Baixada. É a Portal Financeira trazendo mais um benefício para você. O Canta Sertão é a mais pura recordação. E agora, aquela música que marcou época. Canta Sertão abre o baú da recordação. Abrindo aqui o nosso baú, o som, saudade e memória ao nosso saudoso senhor Antônio da Mota Neto, né? Ele que era fã dessa melodia, juntamente aí com seus filhos, o Antônio Ribeiro da Mota e também, né, o Lúcio José da Mota. Vamos recordando aí esse grande sucesso de Carlito Baduí e Elias Filho. Herança de Carreiro. Em memória ao senhor Antônio da Mota Neto. Veja o velho carreiro vivendo de recordação, olhando seu carro velho jogado no mangueirão. Vive o triste carreiro lembrando do tempo que foi. Quantos janeiros, quanta saudade. Alô, senhor Antônio da Mota Neto, aquele abraço. Hoje de cabelos brancos, medalha de muitos janeiros, olhando seu carro velho, a saudade me traz desespero. Saudoso Antônio da Mota Neto. Saudades. Carlito Baduí e Elias Filho. A música Herança de Carreiro. Hora certa, 5:09. A beleza, a poesia, a música de nossa gente. Canta Sertão, saudade e recordação. Um abraço, amigo Silveira, alô Silveira, na região, nos ouvindo. Também o amigo Ronaldo, aí no Xavier da Baixada. Valdir e Osmar, no Córrego Boa Vista. Osmar Duzinho, no bairro Sagrada Família, em Maringaçu. Amigo Ronaldo, aí no Xavier da Baixada. Tom Cruz, alô Tom Cruz, aí no São Pedro de Simonésia. O amigo André da Farmácia e o Sebastião Xeregato em Monte Alverne, Hélio Paiva e todos aí do Córrego dos Paiva em Durandé. O amigo Francisco ligando para nós, aí de São João da Figueira, no município de Durandé. Xará e Timbaúva, os batutas do Rio Grande. Hoje voltei para te ver, meu pai, olhar de novo a campina florida, rever a mata desta terra nobre e abraçar minha mulher querida. Rever a mata desta terra nobre e abraçar minha mulher querida. Estou de volta com um filho amado, que um dia volta para o seu torrão, pra beber água desta fonte amiga e reviver a nossa tradição. Pra beber água desta fonte amiga e reviver a nossa tradição. Quero sentar ao redor da fogueira, esquentar água e tomar chimarrão, pois sei que neste chão do meu Rio Grande sempre há lugar para mais um irmão. Pois sei que neste chão do meu Rio Grande sempre há lugar para mais um irmão. De peito aberto vou levando a vida, cantando sempre as belezas do faro, do sul amigo essa terra querida. Cantando sempre as belezas do faro, do sul amigo essa terra querida. Xará e Timbaúva à volta. O que era muito bom agora está perfeito. Granile, mármores e granitos. A Marmoraria Granile investiu em um novo equipamento que garante mais agilidade na entrega, melhor preço e um acabamento ainda mais perfeito. Venha conhecer nosso showroom e confira as novidades da nossa nova tecnologia. Granile, mármores e granitos. Avenida Tancredo Neves, 550, Baixada Manhuaçu. Telefone 3339-5000. Nas ondas do rádio Manhuaçu AM 710, Canta Sertão. Irmãs Galvão. É por ele que eu vivo sem sossego. Agora sem Deus. criaturas, magoando o seu pobre coração. Hoje sinto que estou arrependida, mas é tarde para me arrepender. Sei que agora ele tem outra querida e sou culpada dele não me Irmãs Galvão, desprezada, hora certa, 5:16. Lojas NG, tem o melhor pra você. A melhor estrutura da região, o melhor atendimento e os melhores preços. Lojas NG, móveis, eletro e celular. Lojas NG, você tem carnezinho NG, que é o crédito fácil. Fácil de comprar, pagar. Centro Manhuaçu, telefone 3331-1918. Atenção Manhuaçu e região! A rede de ensino Docton apresenta uma incrível novidade para 2015. A criação da Escola Superior de Gestão Docton, com 3 novos cursos: Ciências Contábeis, Logística e Gestão Pública. As inscrições estão abertas, agende já sua prova. Ano novo, novo campus e novos cursos. Rede Docton de Ensino, mais forte do que nunca. Reumatismo é coisa séria e pode chegar com uma simples dor nas juntas. Em qualquer idade, o diagnóstico precoce com tratamento correto podem evitar a incapacidade física. Reumatismo tem tratamento. Doutora Cíntia Rabelo de Oliveira, reumatologia, clínica médica, medicina do trabalho, ultrassom em reumatologia avançada, atendimento particular e convênio. Rua Professor Manuel do Carmo, 74, Centro, em Manhuaçu. Telefones 3331-6332 ou 3331-4323. Doutora Cíntia Rabelo de Oliveira, no prédio do Ministério do Trabalho. Hora certa, agora 5:17. 710 AM, Rádio Manhuaçu. Vantuil Ferreira está apresentando Canta Sertão. Vamos prosseguindo e atendendo aí o povão, nos ouvindo. Irani Fernandes e familiares em Jaguaraí, município de Reduto. Elaine Aristides, Cachoeira do Chiador, Santa Clara, município de Iúna, Espírito Santo. Manuel Francisco de Abreu, no bairro São Jorge, em Luisburgo. O amigo Rogério aí no Varandão, Córrego dos Francos, Martins Soares, Odécio Sátira, alô Odécio, aqui na rua Antônio Velarson, José Vicente e Edson Miguel, em São Vicente de Simonésia. Alôzão também, Estela Joana e Dulce Cristina, em Vila Nova. Alôzão aí o nosso amigo Antônio Ribeiro da Mota, mandou aí a sua mensagem pelo Facebook, está lá no sítio Dona Júlia, em São Luís do Paraitinga, aí no estado de São Paulo. Também no estado de São Paulo, na sintonia, o seu irmão, né, o Lúcio José da Mota, na cidade paulista de São José dos Campos. Música Beleza chegando, música chonada, foi gravada há muitos e muitos anos, né, com o Belmonte e Amaraí, e essa regravação que ficou, né, sensacional, aquele arranjo, né, aquela orquestração as gargantas de ouro do Brasil, Milionário José Rico. Teu amor, tu vives sempre sorrindo, zombando de minha dor, tão com um espinho tão negro, sem pena ferindo a flor. Me queres, poder em ser teu escravo, muito mais se tu quiseres, vivo seguindo teus passos, havendo tantas mulheres. Este amor vai me deixar louco, este amor sei que vai me matar. Teu orgulho é mais alto que as nuvens, que jamais poderei alcançar. Oh, oh, oh. Amigo, eu ainda continuo apaixonado. Assim pobre, por isso não desespero. Porém, enfrento batalhas por este amor que venero. Se esta boquinha tua abrir pra dizer que quero. Viver contigo, não sei por que me desprezas, deixando esta dor comigo. Tu que me nem te lembras e te esquecer não consigo. Este amor vai me deixar louco. Sei que vai me matar. Teu orgulho é mais alto que as nuvens, que jamais poderei alcançar. Milionário José Rico, tu e as nuvens. O preço na mercearia do Carlinhos é fantástico. Confira. Tomate, quilo 99 centavos. Batata suja, quilo 99 centavos. Laranja pera rio, quilo 99 centavos. Alho, quilo 6,98. Abacaxi, unidade, 1,98. Manga Aden, quilo 2,49. Mamão formoso, quilo 1,59. Maçã gala, quilo 2,29. Melão cipé, quilo 2,75. Cenoura, quilo 1,59. Temperatura bastante elevada aqui no centro de Maiuaçu, né? 34 graus, né? Hora certa são 5h23. A beleza, a poesia, a música de nossa gente. Canta Sertão, saudade e recordação. Um abraço, amigo Hélio Paiva e todos aí da comunidade Córrego dos Paiva, no município de Durandé. Também em Durandé, em São João da Figueira, o ouvinte Francisco. E mais uma vez aí, nossa alusão aí, né? O amigo Tom Cruz, aí no São Pedro de Simonésia, também o Zé Franco, Maria e Armando, alusão também lá para o São Vicente de Simonésia. Aí o pessoal na sintonia, né, o Zé Vicente e o senhor Edson Miguel, aí no São Vicente de Simonésia. A longa distância, internautas conectados conosco, né, o amigo Antônio Ribeiro da Mota, São Luís do Paraitinga, São Paulo, e seu irmão Lúcio da Mota, em São José dos Campos. Uma música bem antiga, a dupla Café com Leite, Vadico e Vidoco. Coração abafado, ouvi contar do encanto da natureza, das paisagens, das belezas que existe no sertão. Então troquei meu palacete elegante por um rancho bem distante, à beira de um ribeirão. Acordo cedo com um sabiá cantando, a siriema gritando lá no alto da colina. Então levanto, vou alegre e satisfeito, de camisa aberta ao peito, lavar o rosto na mina. Encontrei o remédio que veio curar o tédio que tanto me maltratou. Tirei pra sempre minha gravata, seu moço, pus um lenço no pescoço, agora feliz eu sou. Tirei pra sempre minha gravata, seu moço, pus um lenço no pescoço, agora feliz eu sou. Vadico e Vidoco, paisagem do sertão, hora certa 5h27. No outro lado da rua, no mesmo endereço, vende canetos e perfumaria pelo menor preço. Drogaria Coqueiro, Drogaria Coqueiro, entrega a domicílio e aceita todo tipo de cartão. Drogaria Coqueiro, Drogaria Coqueiro, Drogaria Coqueiro atende farmácia popular do Brasil, Avenida Getúlio Vargas, número 589, telefone 3331-4078. Compadre, você tá sabendo da novidade? Uai, e eu não. É um tal do Sarandi, produto bom que combate mais de 30 doenças, gastrite, azia, má digestão, dificuldade pra urinar, problema da bexiga. Isso tudo. E tem mais, compadre, combate a pressão alta, problema do figo e boca amarga. E serve pros compadre e pras comadre também. Eita, compadre, nada, onde é que eu acho? Ué, nas drogarias e farmácia da cidade, uai. Então se eu vou lá agora mesmo, que eu quero é ficar bom lá em casa. Contrate agora os serviços de Caleb Williams, especialista em gesso elétrico, hidráulica, pintura e pedreiro, obras do começo ao fim, parcelamento em até 12 vezes no cartão, obras pequenas ou grandes, cobra aí qualquer orçamento, né? Cobrindo qualquer orçamento, ligue aí para Caleb Williams, 33 é o DDD, 8410-8782, 8410 8782. Agora em Manhuaçu, doutora Priscila Rodrigues Nespoli, gastroenterologista e hepatologista, especialista em doenças do aparelho digestivo e doenças do fígado, tais como gordura no fígado, cirrose, refluxo, hepatites, alterações intestinais, doenças do pâncreas, entre outras. Doutora Priscila Rodrigues Nespoli atende na Praça Doutor César Leite, número 188, Centro, Manhuaçu, Minas Gerais, próximo ao hospital. Telefone 3331-1212, 3331-1212. Rio Ferreira. Com vocês o programa Canta Sertão, a nossa homenagem aos aniversariantes de hoje. Um grande abraço aí, o nosso amigo Wesley Pereira. Alô, Wesley, aí no bairro Santa Luzia. E a saudação também a todos mais que estão hoje, né, colhendo aí mais um cravo, mais uma rosa no Jardim da Existência. Saudamos aí os aniversariantes de hoje, 8 de janeiro, 2015, quinta-feira. 710 AM, Rádio Manhuaçu. Vantuil Ferreira está apresentando Canta Sertão. A gente vai seguindo e agradecendo aí o Tiago. Alô, Tiago, é na loja Passo Livre, aqui no centro de Manhuaçu, na sintonia do nosso programa. Muito obrigado aí, abração para o Tiago. Em Vila Nova, alôzão aí para todos aí na sintonia, né? Abração aí para Lilian e Agostinho também aqui no bairro São Vicente, em Manhuaçu, em Vila Nova, aí nos ouvindo, né? A Estela Joana e Dulce Cristina, o Zé Vicente e o senhor Edson Miguel, no São Vicente Simonésia. Amigo Silveira, alô Silveira, Silveira, vendedor de peças, né? Percorrendo aí toda a Manhuaçu, toda a região, né? As cidades aqui em torno da nossa Manhuaçu, aí fornecendo, né, as peças de máquinas agrícolas das grandes indústrias. Alôzão Silveira, é aquele carrão, né, e o radião sempre ligado aqui no Canta Sertão. Lúcio José da Mota, continuando aí na sintonia, lá em São José dos Campos, e o seu irmão, né, é o Antônio Ribeiro da Mota, no sítio Dona Júlia, São Luís do Paraitinga, também em São Paulo. E alô, Geraldo, fotógrafo, é hoje é dia do fotógrafo, parabéns aí aos fotógrafos, e uma alusão aí ao Geraldo Fotógrafo, lá na cidade de Ipanema. É, Ipanema vai entrar com a história, hein? Só tem um quebra-molas, hein? Só um. Mesmo assim, é porque tem um sinal de trânsito na chegada, né? Senão o nego passa direto, mas é um quebra-mola suave, né? Pode passar, no caso, passar até 60, né? É aquele quebra-mola espichado, né? Longo. Não é esse tripo de gato que existe por aqui, não. Dá cada um soco no carro. Vamos tocar música, chegando aí ao som da Loira de Abrecampo. É, canta muito bem, né? A Loira de Abrecampo, né? Maria Queiroz. Viver sem ter você. Sei que eu nunca mais vou te esquecer. Você foi, mas não saiu do meu coração. Deixou a marca de uma paixão. Me abandonou, não quis nem saber. Você foi felicidade, virou saudade. Foi emoção, virou solidão. Esqueceu que sem você não sei viver. Perdido, vencido por uma paixão. Ele sente emoção, ele perde razão. Fica zoado, não liga pra dor. Um coração domado, chonado, topa o que vier. Fica bobo, não sabe o que quer. Arrebenta o peito, explode de amor. Viver sem ter você. Sei que eu nunca mais vou te esquecer. Você foi mais tão pede razão. Fica zoado, não liga pra dor. Um coração domado, chonado, tá bom que vier. Fica bobo, não sabe o que quer. Arrebenta o peito, explode de amor. Maria Queiroz, coração chonado. Sky, você já sabe, é na Itamax. Conheça Sky pré-pago, a TV que você recarrega quando quiser e puder. E o equipamento é seu, com som e imagem 100% digitais. E o preço, que já era bom, ficou melhor ainda. Só R$ 399 à vista, instalada aí na sua casa. Ou entrada de R$ 79, mais seis de R$ 54,90 no cartão. Itamax, lojas em Manhuaçu, Caratinga e Manhumirim. De segunda a sábado, Caminho, Verdade e Vida, reflexão e a palavra de Deus no rádio. A Sacaria Café do Brasil mudou de nome. Agora é Agron, Agropecuária Manhuaçu, o mesmo endereço, frente à rodoviária. Venha nos fazer uma visita e confira a qualidade dos nossos produtos. Rações em geral, ferramentas, produtos veterinários. O melhor preço da região em Sacaria para café. Agron, nova direção, 3331-5504 ou 3331-4673. Agropecuária Manhuaçu é Agron. Hora certa agora, são 5h36. Vanduil Ferreira. Na Rádio Manhuaçu, AM710, canta Sertão. Amigo Mota, alô Mota, São Luís do Paraitinga, São Paulo. Lúcio Mota também nos ouvindo, em São José dos Campos, São Paulo. E um alusão aí, né, o Zé e Irani Fernandes, em Jaguaraí. Jaguaraí, município de Reduto. Alusão também pro seu Ibrahim, né? E a todos aí, o seu Zico também na sintonia, aí em Jaguaraí. Me pediram aqui a música, Quando Canta o Galo no Poleiro. É, Quando Canta o Galo no Poleiro, só pode ser essa, né? André e Andrade, Velho Rancho. Vou deixar de fazer trova, eu não quero mais cantar. Acabou pra que eu amava, muitas vezes me enganava com seu jeito de me olhar. Me deixou aqui na grota, no meio dessas bibocas, no meu rancho de taboca. Foi pra nunca mais voltar. Canta o galo no poleiro, porque já são 4 horas. Você já dormiu seu sono. Eu aqui nesse abandono não dormi até agora. Canta o galo no poleiro. Seu sono, eu aqui nesse abandono não dormi até agora. Parei de ser cantador, já não sou mais trovador, depois que ela foi embora. Meus guardados, o meu pinho empoeirado, e coloquei na sacola. Daqui do meu velho rancho, eu não mudo e nem desmancho. Pendurada em um gancho, eu guardei minha viola. Canta o galo no colégio. Dormiu seu sono, eu aqui nesse abandono. Eu aqui nesse abandono não dormi até agora. André e Andrade, Velho Rancho. Não gostou da decoração? Não ficou do jeito que você queria? Não se preocupe, a Marmoraria Decora Minas tem a solução. Precisou de mármore, granito e pedras decorativas? A Decora Minas tem. Fale com Osimar, Flávio ou Josué e peça o seu orçamento sem compromisso. Aceitamos cheque ou cartão. E no preço à vista, aquele desconto super especial. Marmoraria Decora Minas, bairro Ponte da Aldeia. Telefone 3332-3210. De segunda a sábado você ouve Jornal Regional, o mais completo jornalismo da região. 5:40, 5:40. A beleza, a poesia, a música de nossa gente. Canta sertão, saudade e recordação. Um abraço, amigos aí de Barra de Santa Rosa. Também pessoal do Burro Frouxo, amigos aí do Burro Frouxo, e ainda o município de Irupi, aí no Espírito Santo. Obrigado vocês na sintonia do nosso Canta Sertão. Maria José de Paula ligando para nós, lá do córrego Pedra Furada, nos ouvindo. Recordando aí um grande sucesso de Acanhado e Banda, Acanhado e Banda, com o back vocal da Ivânia Musi, Baile do Messias. Era o baile do seu Messias. Eu fui num baile lá no Messias Vieira. Tava linda a brincadeira, tocava o brasileiro. E na fazenda do Alpendre pro salão, tinha identificação pra todos que ia chegando. Todo dançando, esquentava o salão. Faz muito tempo, isso eu ainda me lembro. 27 de setembro, guardo na recordação. O baile tinha respeito e era gostoso demais. Quando sabia que a distância era certa, com a porta sempre aberta pra aqueles que vão chegar. Que noite linda com aquele baile direito, o povo tinha respeito e muita educação. Finalizando sem ter uma confusão. Esse baile deixou muita saudade. Quem dançou não esquece nunca mais. Era promessa, trazia no coração uma grande devoção. Esse dia era marcado. A cada ano com uma missão cumprida, mais um ano de vida. Muito honrado. Quanta lembrança eu tenho daquele dia do baile do seu Messias. Só a saudade ficou. Neste momento deixo aqui minha homenagem a esse homem de coragem que há muitos alegrou. Acanhado e Banda, back vocal Ivânia Musi, o baile do Messias. ZYL258, Rádio Manhuaçu 710. A gente vai longe pra ficar bem perto de você. No horário de verão, faltando 15 para 6. 710 AM, Rádio Manhuaçu. Vantuil Ferreira está apresentando Canta Sertão. E a música que não para. Agora o som do trio Fivela de Ouro. Levando o baiano que tá no toco te esperando. Mineira, segura o coco que tá levando o baiano que tá no toco te esperando. Minas tem Belo Horizonte, Bahia tem Salvador. Mineiro é mais tranquilo, baiano festejador. Na Bahia deu coco, em Minas deu a cana, juntará água de coco e caldo de cana caiana. Mineira, segura o coco que tá levando o baiano que tá no toco te esperando. Mineira, segura o coco que tá levando o baiano que tá no toco te esperando. Na Bahia, carajé, mineiro é catolicismo, baiano é candomblé. Juntaram as duas forças, a beleza soberana. Tem amor pelas mineiras e paixão pelas baianas. Mineira, segura o coco que tá levando o baiano que tá no toco te esperando. Mineira, segura o coco que tá levando o baiano que tá no toco te esperando. Mineira, segura o coco que tá levando o baiano que tá no toco te esperando. Mineira, segura o coco que tá levando o baiano. No que tá no topo te esperando. Trio Fivela de Ouro, baiano no toco. Ô, dona Regina? Sim, doutor Jorge. Peça ao senhor Ezequiel se ele já foi até a Permebem Grupo Pharmacy. Ele fez melhor ainda, doutor. Pediu os medicamentos pelo teleentrega. Ah, é? É, doutor. A Permebem tem o teleentrega das 7 às 19 horas. É só ligar 0800-283-7008 que a Permebem entrega em toda a região. Está bem. Estarei fora, dona Regina. Perdão, doutor. Vai aonde? Vou dar uma passadinha na Permebem Grupo Pharma. Sempre surge uma novidade por lá. Permebem Grupo Pharma. Saúde e beleza em sua casa. Horário de verão, faltando 12 para 6, agora 5h48. A beleza, a poesia, a música de nossa gente. Canta Sertão, saudade e recordação. Um abraço, nosso amigo Hélio Paiva, no Hélio Paiva, córrego dos Paiva aí em Durandé. Alesão também, Ronaldo aí no Xavier da Baixada. Tom Cruz aí no São Pedro de Simonésia. O André da Farmácia aqui no centro de Manhuaçu e o Sebastião Xeregato em Monte Alverne. Helene Aristides aí na Cachoeira do Chiador, Santa Clara e Una Espírito Santo. Manuel Francisco de Abreu no bairro São Jorge em Luisburgo. Abração também. José do Carmo e Maria do Carmo na Ponte do Silva. Estela Joana e Dulce Cristina, sua filha, né? Aí em Vila Nova. Amigo Nana e o Kaique, Nana e Kaique, conectados com a internet, nos ouvindo em Macaé, Macaé, terra do petróleo, aí no Rio de Janeiro. Luiz Camilo da Silva, na cidade paulista de Itatiba. Cláudio Abreu, lá na capital natalense, natalina, né? É Natal, Natal, Rio Grande do Norte, é isso aí, né? É o povo potiguar, né? Aí na capital do Rio Grande do Norte, Natal. E falando em Natal, né? O nosso amigo Natal, Natal, aqui de Manhuaçu mesmo, né? No bairro Santana, alô Natal. Alôzão também aí para o Adécio Sátira, na sintonia do nosso programa. Luiz Mar Souza Lima, na cidade de Araguaína. Araguaína, no estado de Tocantins. Dona Maria Aparecida de Paula, no bairro Lajinha, aqui mesmo em Manhuaçu. Manhuaçu, bairro São Vicente. Lília e seu esposo Agostinho. A longa distância também, né? Lúcio Mota, aí em São José dos Campos, e o seu irmão, né, o Antônio Ribeiro da Mota, no sítio Dona Júlia, São Luís do Paraitinga, também aí no estado de São Paulo. A autêntica gaita gaúcha, gaúcho da fronteira, a música Monarca. Pra mim já deu de mate, chegou de chimarrão. Agora fim de baile, quem se lhe o alazão. Agora fim de baile, quem se lhe o alazão. Pra mim já deu de mate, chegou de chimarrão. Querência, vou batendo na marca. Ganhei o teu carinho, já me sinto um monarca. Ganhei o teu carinho, já me sinto um monarca. De volta pra querência, vou batendo na marca. Saudades de ti, gaúcha amada, e ouvindo a tua voz no eco das canhadas, ouvindo a tua voz no eco das canhadas, vou levando saudades de ti, gaúcha amada. Você me cativou com a tua beleza. Esqueci tudo que é tristeza. Ao teu lado esqueci tudo que é tristeza. Você me cativou com a tua beleza. Eu precisava tanto de amor e de carinho. É só o que me faltava dentro do meu ranchinho. É só o que me faltava dentro do meu ranchinho. Eu precisava tanto de amor e de carinho. Assim eu vou deixar de viver tão solito. Em seguida encomendo, aprenda aí o piacito. Em seguida encomendo, aprenda aí o piacito. Assim eu vou deixar de viver tão solito. Assim eu vou deixar de viver tão solito. Em seguida encomendo, aprenda aí o piacito. Em seguida encomendo, aprenda aí o piacito. Assim eu vou deixar de viver tão solito. Gaúcho da Fronteira, Monarca. Lojas MG, tem o melhor pra você. A melhor estrutura da região, o melhor atendimento e os menores preços. Lojas MG, móveis, eletro e celular. Lojas MG, você tem carnezinho MG, que é o crédito fácil. Fácil de comprar, fácil de pagar. Centro Manhuaçu, telefone 3331-1918. Precisou de lanternagem e pintura, borracha para porta, retrovisor, lanterna, farol, para-choque, instalação de para-brisa e muito mais para o seu carro? A HID tem para você serviço rápido e garantido, atendimento à seguradora, assistência 24 horas e aceitamos todos os tipos de cartões. HID, o seu carro em boas mãos. Avenida Tancredo Neves 130, próxima à rodoviária de Manhuaçu. Fone 3331-2510. Quer uma excelente novidade? Então venha conhecer a Farmácia em Vida. Aqui você encontra o máximo em controle de medicamentos, descontos exclusivos com preços abaixo do mercado e um atendimento especial com a qualidade em vida que você já conhece. Rua Randolfo Baião, 15 Centro, Manhuaçu. Mesmo edifício da sede do Em Vida. Telefone 33-3331-8222. Farmácia em Vida. Mais um benefício que só o Em Vida tem para você. A qualidade que você merece. Feijão Gisele é muito mais gostoso. Quinta-feira também é dia de preço baixo aqui no Pachá. É a Quinta da Carne, com ofertas imbatíveis. Lombo suíno, quilo, R$11,99. Costelinha suíno, quilo, R$9,99. Toucinho comum, quilo, R$3,99. Pernil suíno, R$10,99 o quilo. Picadão suíno, quilo, R$6,99. E mais, arroz Leveste tipo 1, 5 quilos, só R$8,99. Leite Cotochés, 1 litro, só R$1,89. Tá barato, é só nessa quinta. Vem pro Pachá. Daqui a pouquinho, Padre Evandro, oração do Ângelus, 4 minutos, faltando para 6. 710 AM, Rádio Manhuaçu. Vantuil Ferreira está apresentando Canta Sertão. Alôzão aí, pessoal do estado do Espírito Santo, muitas comunidades aí nos ouvindo, né? Pessoal aí de Irupi, também de Burro Frouxo, amigos de Burro Frouxo, aí o pessoal de Barra de Santa Rosa, alôzão também, amigos aí de Iuna, Iuna também, muita sintonia aí na região de Iuna. Pessoal também de Criciúma, aí na divisa, né? Entre Lajinha, né, e Criciúma, né? Lajinha, Minas e Criciúma, aí no Espírito Santo, né? Passando aí pela 262. Amigos também de Pequiá, de Ibatiba, São José das Três Pontes, São João do Príncipe, toda essa região nos ouvindo. Nosso alô a todos vocês, quero aqui agradecer também, né? É uma mensagem que chegou para nós aqui. É o Tiago, alô Tiago. Tiago é aqui mesmo de Manhuaçu, né? Para sua tia Tuca e o tio Gil, alô, amigos aí de São Pedro do Havaí, São José das Três Pontes, São João do Príncipe, toda essa região nos ouvindo. Nosso alô a todos vocês, quero aqui agradecer também, né? É uma mensagem que chegou para nós aqui. Alô, Tiago, Tiago é aqui mesmo de Manhuaçu, né? Para sua tia Tuca e o tio Gil, alô, amigos aí de São Pedro do Havaí. Vou tocar uma música também lá para Geralda, no Córrego do Laje, aí em Santa Bárbara do Leste. Tibagi e Miltinho. Lúcio Mota e Antônio Ribeiro da Mota, São Luís do Paraitinga e São José dos Campos, São Paulo. Aquele abraço. Se eu pudesse voar igual uma pombinha, eu voaria em busca, ou triste chorando, pra nunca mais me abandonar. Tim Bagi e Meltinho Pombinha Branca. ZYL258, Rádio Manhuaçu 710. A gente vai longe pra ficar bem perto de você. 18 horas e 1 minuto, e agora uma pausa para a nossa meditação. Padre Evandro, oração do Ângelus. Daqui a pouquinho, nosso retorno com você. Até já. Boa tarde a você, sintonizado na AM710, Hora do Ângelus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que, conhecendo pela mensagem do anjo a encarnação do vosso Filho, cheguemos por sua paixão e cruz à glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo nosso Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. As almas dos fiéis, pela misericórdia de Deus, descansem em paz. Amém. Anjo de Deus, que por divina piedade sois minha guarda e proteção, iluminai-me, guardai-me, dirigi-me e governai-me. Amém. Nossa meditação para hoje, esse dia 8 de janeiro de 2015. Corri mundo à procura de paz. Encontrei quase só desengano e amargura. Por quê? É que olhei talvez a vida, o céu, a terra, o mar, as coisas, fatos e pessoas com um olhar triste, desanimado. E me senti tão egoísta e por isso vazio. Mas certo dia encontrei alguém otimista e senti o céu dentro de mim. Então fiz esta prece: ó Deus, não deixe que meus olhos se apaguem com a poluição do pessimismo, e faça que eu veja no mundo e na vida um brilho pálido que seja do seu eterno brilho de Pai e amigo de todas as criaturas. Hoje, dia 8, nós celebramos o batismo do fundador de minha congregação, o padre Júlio Maria de Lombardi, hoje servo de Deus, Júlio Maria de Lombardi. Também hoje celebramos o aniversário natalício do padre Renato Dutra Borges, um missionário sacramentino Nossa Senhora, que está lá em Angola, no continente africano. Abençoe-nos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Boa tarde, fique com Deus. Maria da De segunda a sábado, conosco aqui neste horário, Padre Evandro, oração do Ângelus. ZYL258, Rádio Manhuaçu 710. A gente vai longe pra ficar bem perto de você. No horário de verão, 18 horas e 8 minutos. A beleza, a poesia, a música de nossa gente. Canta sertão, saudade e recordação. Estamos de volta, vamos juntos até às 7. Lourenço e Lourival. Chorando, porque minha angústia chegava ao fim. Eu confesso que era meu sonho rever a fazenda onde me criei. Quase todos ali se mudaram e a velha colônia deserta ficou. Os amigos que ali permanecem transformaram tanto que nem conheci. Lourenço e Lourival, Velha Porteira. Atenção, aposentados e pensionistas da Previdência Social. O INSS aumentou o prazo de crédito consignado e o seu limite de empréstimo também aumentou. Passe ainda hoje em uma das lojas da Portal Financeira e confira. Em Manhuaçu, Rua Reverendo Antônio Godoy, 83, no centro, e Avenida Salim Nassif, na Baixada. É a Portal Financeira, trazendo mais um benefício para você. O preço na mercearia do Carlinhos é fantástico. Confira. Tomate, quilo 99 centavos. Batata suja, quilo 99 centavos. Laranja pera rio, quilo 99 centavos. Alho, quilo 6,98. Abacaxi, unidade, 1,98. Mangá Aden, quilo 2,49. Mamão formoso, quilo 1,59. Maçã gala, quilo 2,29. Melão cipé, quilo 2,75. Cenoura, quilo 1,59. É fantástico! 6 horas 14 minutos, 6:14. Vanduil Ferreira. Rádio Manhuaçu, canta sertão. Vamos deixar agora três músicas rodando para vocês aí. Temos Goiano e Paranaense, depois André e Andrade e ainda Daniel e Pardinho. Eu vi um atenção. Foi como estava trajado, um chapéu de carandá e um laço bem trançado. Com uma goia caverna e um berrante empoeirado, me aproximei do velho e apertei a sua mão. De que ele estava, mereceu minha atenção. Ele me disse: meu filho, fui carneiro no sertão, fui capataz de fazenda, fui tropeiro e fui peão. Ataque, nem dormindo se assusta com um tirinho de traque. Eu brigar com essa gente é uma luta desleal, porque eles são recrutas e eu sou um protetor na frente. Para terminar meus versos, uma coisa vou dizer: pra subir aonde estou, eu não fiz ninguém descer. Se alguém quiser morar aonde o sucesso mora, das rosas que beijo agora. Sem o cabo, não bota mata no chão. Comandante sem soldados, não forma seu batalhão. Sem bagunça e sem baderna, quero ver minha nação. Uma coisa puxa a outra, vai aqui minha opinião. Traidor da minha pátria, não merece o meu perdão. Policial na rua, não trabalha o escrivão. Sem juiz, sem delegado, não existe a prisão. O juiz e o delegado faz a lei entrar em ação. Uma coisa puxa a outra, vai aqui minha opinião. Um malandro vira santo quando advogado é bom. Sem o animal de raça, não existe exposição. Sem disputa e sem torneio, não existe campeão. Sem boiada e sem tropa, não tem festa do peão. Uma coisa puxa a outra, vai aqui minha opinião. O rodeio no Brasil dá um show de tradição. Sem o braço do caboclo, não existe produção. Não tem soja, não tem trigo, nem arroz e nem feijão. Sem auxílio da lavoura, não vai nada pro fogão. Uma coisa puxa a outra, vai aqui minha opinião. Que seria da cidade sem a ajuda do sertão? Sem trabalho e sem luta, a gente não ganha o pão. Sem preguiça e sem moleza, a gente vira patrão. Pra quem gosta de moleza, eu dou sopa de algodão. Uma coisa puxa a outra, vai aqui minha opinião. Todos que vivem na sombra, derramam suor no chão. Tocamos aí para você, Goiano e Paranaense, Lamento de um Peão, André e Andrade, Nas Mãos de Deus, Daniel e Pardinho, Uma Coisa Puxa Outra. Aproximadamente 70% da superfície terrestre encontra-se coberta por água. No entanto, menos de 3% deste volume é de água doce. Temos direito à água, certamente, mas também temos o dever de fazer o uso racional dela. Acima de tudo, a água deve ser percebida como bem comum. Preservação ambiental e consumo consciente. Uma iniciativa das rádios Nova FM, Manhuaçu AM 710, Jornal e Portal Tribuna do Leste. FEC, formação cívica, moral e espiritual. De segunda a sábado, Show da Manhã, Show da Manhã. Otimismo, entrevistas, informação e muito mais. Vamos conhecer. Lombardi. 1908, 1912, prega missões no interior da França. 1912, 1928, missionário na Amazônia. 1916, funda a Congregação das Filhas do Coração Imaculado de Maria, cofundadora Madre Maria de Jesus. 1928, 1944, vigário de Muiumirim, missionário de Minas Gerais. Uma missão de amor, Padre Júlio Maria de Lombardi. Horário de verão, 6 horas 26 minutos, e o nosso Canta Sertão vai seguindo com mais uma coletânea, mais três modões chegando para você, né? Giovante e Mariel, Biaide no Franco, também né, Belmonte e Amaraí. Sou bem brasileiro.

eu preciso ir pra ver tudo ali. Foi lá que nasci, lá quero morrer. Três bonitas músicas tocamos aí pra vocês, né? Ouvimos aí, né? O Belmonte e Amaraí, Saudade de Minha Terra. Biai de Franco, Pé de Cedro, Giovante e Mariel, Caboclo de Fato. 6:35. Agrofloresta Engenharia e Meio Ambiente. Há 5 anos trabalhando em prol dos produtores rurais e empresas da região. Desenvolvemos trabalhos de topografia como medição de propriedades, projetos de loteamento, chacreamento e ambientais como cadastro ambiental, rural, licenciamento, outorga de água, dentre outros serviços. Agrofloresta, Rua Mintas Campos, número 55, sala 103, Centro, 3331-5798. 6:36, 6:36. O Canta Sertão é a mais pura recordação. E agora, aquela música que marcou época. Canta Sertão abre o baú da recordação. Abrindo aqui o nosso baú, música bem antiga, Zico e Zeca. Essa terra é muito boa, tem alguém que eu estimo. Quando nós nos encontramos, damos beijo, repetimos. Quando eu falo com ela, eu trato com muito mimo. Desta vez o casamento vai ser de prima com primo. Ó minha prima, minha priminha. Ó minha prima, minha priminha. Minha mãe é sua tia, sua mãe é tia minha. Eu gosto da minha prima, não gosto de mais ninguém. A minha prima jurou que só vai me querer bem. Se casar prima com primo, veja a vantagem que tem. A herança da família fica em família também. Ó minha prima, minha priminha. Ó minha prima, minha priminha. Minha mãe é sua tia, sua mãe é tia minha. Sogro a qualquer hora. O meu pai sendo tio dela, logo vai ter uma nora. O irmão dela, além de primo, vai ser meu cunhado agora. E você, priminha linda, vai ser a minha senhora. Ó minha prima, minha priminha. Ó minha prima, minha priminha. Minha mãe é sua tia, sua mãe é tia minha. Zico e Zeca, priminha linda. A sua agência, Sicoobi Crédito Livre, apresenta aos seus associados a campanha Compra Premiada Sicoobi Card. Para participar, o associado deverá realizar compras no valor mínimo de R$100 nas funções crédito ou débito, entre o dia 1º de novembro de 2014 a 30 de abril de 2015, com os cartões Sicoobi Card participantes. Depois é só torcer para ser sorteado e levar para casa uma Toyota Hilux 0 km. Ah, e a cada nova compra, suas chances de ganhar aumentam. Então, participe, Sicoobi, associado a você. De segunda a sexta você ouve Futebol Total, esporte internacional, nacional e regional.

abrindo caminhos. Pai Joaquim, vem me ajudar. Pai Joaquim, vem me ajudar. Os seus filhos é quem te chama. Pai Joaquim, nesse congá as correntes estão formadas. Pai Joaquim, pode abaixar. Parada dura, Pai Joaquim. O que era muito bom agora está perfeito. Granile Mármores e Granitos. A Marmoraria Granile investiu em um novo equipamento que garante mais agilidade na entrega, melhor preço e um acabamento ainda mais perfeito. Venha conhecer nosso showroom e confira as novidades da nossa nova tecnologia. Granile Mármores e Granitos. Avenida Tancredo Neves, 550, Baixada Manhuaçu. Telefone 3339-5000. A dupla Tupi e Guarani. Meu amor brigou comigo, me deixou na solidão. Tô morrendo de saudade, sou escravo da paixão. Um homem apaixonado não vale nem o tostão. A mulher usa e abusa, faz dele um pano de chão. Tosse, tosse, estica e pisa, vai me passando sabão. Me arranha, me lambuza, depois me esfrega no chão. E assim vou sendo usado, quando estou em suas mãos. Quanto mais você me esfrega, mais eu vou achando bom. Tosse, tosse, estica e pisa, vai me passando sabão. Me arranha, me lambuza, depois me esfrega no chão. E assim vou sendo usado, quando estou em suas mãos. Quanto mais você me esfrega, mais eu vou achando bom. Vou

porque começou o Saldão do Costão. O doidão da região quer começar o ano com tudo novo. É pra carregar a loja toda. É Saldão do Costão. Confecções, cama, mesa e banho pra toda a família, com qualidade, preço baixo e em até 10 vezes. Para tudo. E venha para o Costão, o doidão do Saldão. A hora certa, faltando 5 para 7. 710 AM, Rádio Manhuaçu. Vantuil Ferreira está apresentando Canta Sertão. E agora a nossa saideira, fechando o programa, bonita música, Eli Silva e Zé Goiano. Faltando 5 para 7. Veracruz, que o Cabral descobriu, era um paraíso verde que o progresso destruiu. Depois de 500 anos, com o nome de Brasil, é o reino da impunidade, com muita gente sem brilho. Tanta desonestidade que até parece um covil. Quando vai endireitando, aparece um novo rombo. E quem está no poder, no povo vai dando tombo. É um bando de gaviões, atacando o mesmo bombo. Trabalhador que reclama, pode preparar o lombo. Porque a borracha desce, deixa vergão e calombo. A segurança insegura, a previdência quebrada, a educação sem cultura, o aumento de tributos, não existe quem segura. Para tudo falta verba, tem governante que jura. O mar da corrupção, ninguém conhece a fundura. Empresários desta terra são massacrados demais, porque só tem incentivos para as multinacionais. Falência e concordata estão enchendo os jornais. Desempregado e sem teto aumentam cada vez mais. A fraqueza da justiça fortalece os marginais. Come castra e garoço, sofrendo sem esperança, com a corda no pescoço. O país está chegando quase no fundo do poço. Jesus precisa voltar e fazer outro alvoroço, trazendo pra essa corja chicote de couro grosso. Eli Silva e Zé Goiano, Couro Grosso. Com essa, vamos cascando fora, caindo no capinado, tempo esgotado, final de programa. A Rádio Manhuaçu AM 710 apresentou Canta Sertão. Em nome de nossos patrocinadores, somos gratos pela sua atenção. Você ouviu Canta Sertão. Se Deus quiser, estaremos de volta com todos vocês amanhã neste mesmo horário. ZYL258, Rádio Manhuaçu 710. A gente vai longe pra ficar bem perto de você.